Glória a Deus, sabe as palavras, moro? Estamos unidos aqui, a periferia nos une assim, como diz Sérgio Vaz. Pela dor, pela cor e pelo amor. Então, pelo amor de Deus, estamos nós aqui, vamos nessa. Você sabe, dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou. Manda o DJ soltar pra nós liberar o som. Libera o som, DJ. Autorizo o árbitro. Glória a Deus. Como disse Borges, Jesus é tudo. Mate sua sede na água da vida. Viva e é só. Então pense em vigia. E se hoje fosse o último dia? E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Nada, isso não vale nada. Enche o celeiro com ouro, prata e dinheiro. Junta grana e capital lá no estrangeiro. Faz seu nome, monta seu império. Dá rolê de BM0, uma, duas, três motos. Viu caro na adega pra encher vários copos. Mansão com 15 quartos, jet ski. No engate da Cherokee, cordão de ouro em volta do pescoço. Várias viagens, várias modelos dentro da hidromassagem. Quem tem muito tem, porque roubou. Se não roubou de mim é porque seu tataravô roubou meu tataravô. E por isso mesmo ficou. Ficou nada, se for assim cadê a justiça do Deus do céu? E com mesquinho vai queimar que nem papel. Grana não muda nada, não altera pro criador. Dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou. Então vê se vigia. E se hoje fosse o último dia? E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Pra quê? Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Nada, isso não vale nada. Debaixo do colchão ou num paraíso fiscal, tem um pouco lá no porão. Você acha que tudo isso é normal? Afinal, você pensa a grana nunca é demais. Ela traz muita segurança, ela alcança glória, status, fama e poder. Se para isso acontecer, alguém tiver que morrer. Você diz, antes ele do que eu, cuido do que é meu. E foi pro saco, uh-huh. É só mais um. Mais um. Na tua frente eu sei que não sobra nenhum. Não. Ninguém fica vivo pra contar a história. Vira só mais um fantasma na memória. Se eu te disser agora que o seu tempo acabou, tua vida foi pesada na balança. Todos que roubou, todos que matou, quem você pisou pra chegar onde queria. Você sabia? Você ainda vai provar um paletó de madeira. Choram no velório a noite inteira. Seus amigos, sua família, você não vai ver. Onde estará quando isso tudo acontecer? Fim de jogo, nego. Agora de joelho se arrependa do mal que fez. Se for sincero, Deus te ouvirá por mais uma vez. Caso contrário, a justiça tem fome. O inferno chama o teu nome. Então vê se vigia. E se hoje fosse o último dia? E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Já que tanto dinheiro, não adianta pôr no bolso do terno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Nada, isso não vale nada. Se a raiz de todos os males cresceu e virou árvore ingrata, vai dar fruto amargo que não vai servir pra nada. E árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. A grandeza de um homem se mede pela humildade, pela verdade, pela sinceridade, pela submissão ao Deus de verdade. Então ajoelha, ora, respeita, pede licença pra entrar na casa do rei. Tira o sapato para não sujar a casa do rei. Fica descalço pra pisar no chão do rei. Quem quer muita riqueza acaba ficando sem. Perde a paz dos amigos e fica sem ninguém. Troca alma por 1 milhão e nota de 100. Virou refém do próprio egoísmo, caiu dando risada no abismo, achou que tava no lucro e saiu do prejuízo. Então vê se vigia. E se hoje fosse o último dia? E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Tanto dinheiro, não adianta pôr no bolso do governo. Não aceitam isso lá no inferno. Nada, isso não vale nada. AB 116. Dinheiro move o mundo, mas não move quem criou.